É nós, negro, é nós, preto. Tamo junto e misturado, parceiro. É desse jeito. Família Provérbio X, família GOG. Até o fim, parceiro.